Copa 084, boa noite, to Madrid, flight level 390, send it by 1 minute for copy, please. Bye, Roma 084. Roma 084, we are looking for a sudden push, stand number 10. Okay, maintain position, Roma 084. We'll maintain position, 084. Europa 084, ready to copy. We are ready to copy, Europa 084. Europa 084 to Madrid, flight level 390, via Upper Whiskey 5H until Romeo Echo Charlie, Recife, after Upper Romeo 551 until Bugatti, after, according to our flight plan route, departure from runway 10 after left turn, Puka departure, Papa Uniform Charlie Alpha departure, and Aru transition, Alpha Romeo Uniform transition. Salvador departure frequency 119.35 and Spock 5541, Europa 084. Roger, Europa 084. So we are clear to Madrid, Upper Whiskey 5H to Romeo Echo Charlie, and then Upper Romeo 551 position, Bugat, then bypass route. We are gonna depart from runway 10, left turn, Bugat departure, adult transition. We are clear to flight level 390 and 119.35 Europa 084, the readback is correct. Coordinate with your ground staff and come back AP in gate 08, ready for taxi. So we are ready for setup push, Europa 084, nice taxi here. Affirmative, sir. You are cleared, push back and start, coming back AB in gate 08, ready for initial text. You have been 08, will report, read back, Europa 084. Para solo. Salvador, boa noite, é o TAN 31978, livrou, tá na Alfa, na questão. TAN 31978, boa noite, prossegue o táxi Alfa e Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette, meia dúzia, 319. Bom no 868, boa noite, prossiga o táxi via Alfa e reporte para ingresso, táxi aí, Juliette. Alfa, vai reportar na Juliette para ingresso, bom no 868. A Juliette, Gol 1868. Juliette, portão 01, Gol 1868. Entendi, Juliette, portão 01, Gol 1868. Good evening, Oceania 6212, runway vacated. Oceania 6212, continue your taxi via Alpha and coming back approaching taxiway Juliet. Okay, via Alpha and call before Juliet 6212. Europa 084, to read the taxi. Europa 084, taxi approved via May April, taxiway India. On hold port runway 10, call tower 118.95, the QNH 1014. Have a nice trip, sir. India to the runway 10, tower 118.95, 1014, the QNH, Europa 084. Oceania 6212, continue your taxi via Alpha and Juliet, apron 3, remote 03. Ok, Apron 3, remote 03, vai Alpha Juliet. Could confirm with your Oceanic 212, the APO number 3 is after Juliet, the left side. Affirmative, sir. Juliet and then left to APO 3, remote 03. Thank you, sir. And have a nice. Europa. Hotel Salvador, o Golno 868, frente da Alfa para Aracaju, pronto para a cota, está no portão 01. Golno 868, boa noite, Salvador, Aracaju, o nível é o 230, pronto, cota. Afirmativo, pronto para a cota. Autorizado Aracaju, nível 230, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, Jamo, após direto, Aracaju. Controle Salvador em 119.35 e 5553 no transponder. Então, autorizaram 230, decola da 190 com curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após Aracaju. 1935 é o controle, 5553 o transponder, gol no 868. Correto, portão 01, chama pronto, gol no 868. A gente vai chamar pronto, gol no 868. Paulo Salvador, está 302.000, bro. Está 312.000, boa noite. Taxi via Alfa e Juliette, portão 05. Alfa e Juliette 05, está 312.000. Salvador, São Marcos, Serra e Golfe. Botan Mike X-Ray Golf, boa noite para você. Boa noite, desejo reboque da posição 6 para a posição 7 do Pátio 1. Boa noite, 61, 62, Oxané, Negrão. Oxané 6258, boa noite, prossiga Alfa e Juliette, portão 08. Alfa e Juliette para o 08. O Mike X-Ray Golf mantém a posição no 62 aguardando para o reboque. Gente, mantendo a matéria posição, posição 6. Para o pushback acionamento, gol no 868, não, portão 01. Portão 01, autorizado, chama táxi, gol no 868. Vai chamar para o táxi do gol no 868. Mike X-Ray Golf no portão 612, autorizado reboque até o portão 07, reporta ao término. Cliente, autorizado reboque até o 07, informaria ao término. 8868, está pronto para o táxi com 77 a bordo, autonomia de 2 horas e 10, Altera Salvador. Gol 1868, autorizado o táxi, direita via Índia, ponto de espera da 10, torre. 1118, decimal 95, ajuste agora 10, 13, tem um bom voo. Ok, então a direita Índia no ponto de espera da 95, agora com 1.300, gol 1868. Solo gol 1170. Campina Grande, o 370 já aprovado, só mais um minuto para volta. Aguardando a sua escuta.